Profecia se cumpriu como previsto, morreu por nós o Messias, Jesus Cristo. Saiu da cruz e entrou para a história. Hoje recebe o louvor e a glória. Para salvar o homem ele se entregou. Com o seu sangue ele me lavou. Assumiu a minha culpa, levou o meu pecado, para que hoje eu pudesse ser perdoado. Fez por mim o que eu jamais poderia fazer. Eu não tenho palavras para descrever. Depois do terceiro dia ressuscitou. Quebrou as correntes, me libertou. Mas que vencedor pelo Senhor eu sou. Porque um dia sua morte me salvou. Viver eternamente sem me preocupar. Hoje sempre, sempre seu nome vou louvar. Vem comigo louvar. Que eu tô errado. Talvez você esteja enganado, vivendo uma vida cheia de pecado. Só confusão, você desnorteado. Um dia alguém te falou de salvação, de como isso mudaria o seu coração. A verdade dói pra quem não quer entender, dos próprios erros se arrepender. Me diz aí o que você vai fazer. Mano, a palavra de Deus tem poder. Um milagre na sua vida vai acontecer. Quando você decidir se converter, o tempo tá passando, não deixe ele passar. Essa decisão só você pode tomar. Fica ligado, presta atenção. Chega mais, vem comigo no refrão. Vem comigo louvar. Aqui ninguém tá pra ganhar ibope. A salvação de muitos manos é real. Aqui o bem sempre vence o mal. Olha ao seu redor o que você tá vendo. O milagre de Deus acontecendo. Cura, libertação, transformação, mudança de vida, receba a unção. Bem-aventurado quem vem em nome do Senhor pregar sua palavra e falar do seu amor. Nos presídios, nos hospitais, nas grandes capitais, multiplica e é assim que se faz. Aumenta o volume, coloca o meu CD. A partir de agora o inferno vai tremer. Mesmo que você não tenha um microfone, vem comigo louvar o seu nome. Vem comigo louvar.